meus amigos, meus irmãos. Chegamos hoje ao final da chave 19. Das 21 chaves bíblicas da volta gloriosa de Jesus ao planeta que é todo seu. Está transitoriamente nas mãos de Satanás, mas brevemente não estará. A chave 19 é Armagedon, a guerra total e final, em dois planos, material e espiritual. Vejam bem que isso é muito importante. Não vai ser apenas uma guerra de homens, é também uma guerra de espíritos e potências espirituais do bem e do mal. Por isso é o próximo e último Armagedon, também dos dois planos. Ninguém se iluda. Com a vitória do Cristo sobre o anticristo, que é o Cristo falso, o Cristo do diabo, terá passado o último ai do Apocalipse. Vocês sabem que há uma trindade do bem: Deus, o Cristo e o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Há também a trindade do mal, Satanás, que é a soma de todas as maldades humanas, o anticristo e o falso profeta. A guerra é entre essas duas trindades. Essa é a guerra invisível. Mas a guerra visível é com os homens mesmo. E os homens também têm Satanás, anticristo e falso profeta. Mas como vimos, Deus vencerá, Jesus vencerá, o Paráclito vencerá. Vamos ver então o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Isto é o resultado do fim dessa guerra, total e final, em dois planos. Então diz o profeta: o Cristo será rei sobre toda a terra, e naquele dia somente um será o Senhor Deus. E o Apocalipse confirma no capítulo 11, versículo 15: o reino do mundo agora é do Senhor e do seu ungido, o Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim respondida a pergunta que todo legionário me fazia: o próximo e último Armagedon será apenas uma guerra humana, material? Claro que não. É também uma guerra espiritual, invisível aos que não são videntes. Mas há uma revelação muito importante nesta chave. Vejamos o que diz o profeta Daniel no seu livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. É o capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Tu aquele que for achado inscrito no livro da vida. Não é extraordinário? Não merece meditação profunda? Dos filhos do teu povo. Mas qual será o sentido de todas essas palavras que estão em Daniel? Para entender essas palavras, você tem de pegar o Apocalipse de Jesus segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Abra o capítulo 11, versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Também pelejaram Satanás e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí está o significado complexo do próximo Armagedon. Porque temos aí a guerra total e final em dois planos, o material e o espiritual. Eu já disse várias vezes, o legionário que sabe ler, pega o volume Mensagem de Jesus para o Sobrevivente e lê com atenção, meditando e descobrindo o que há nas entrelinhas. Se souber fazer esta leitura com esta meditação, saberá quem é o anticristo, quem é Satanás, quem é falso profeta, saberá identificá-lo a cada passo dentro da vida material. E essas chaves são dadas aos legionários em primeira mão para que o rebanho único, o moderno povo de Deus, saiba defender-se da treva e dos seus representantes. Mesmo esses, procuram se inscrever legionários. Um é católico, o outro é protestante, o outro é judeu, o outro é muçulmano. Não importa. Aqui, quem entra para a LBV abraça a religião de Deus que está acima de todas as divisões. Então, Deus está presente.